atenção, ouvintes de toda a galáxia. Pegue seu chá com biscoito e prepare-se para a hora mais wibbly wobbly do seu dia. Você vai ouvir agora Universo Who Podcast. Um oferecimento com o Rio Academy. Matrículas abertas durante todo o período letivo. Não nos responsabilizaremos pelo desaparecimento do seu filho. Olá, amigos. Estamos aqui novamente de volta com o Universo Who Podcast. Mas dessa vez vamos falar a respeito do spin-off Class, que estreou sábado agora, dia 22 de outubro. Não sei que dia você vai estar ouvindo esse podcast, mas estreou dia 22 de outubro. E aqui comigo eu tenho o Vinícius, do Universo Who. E o PH, que tá por aí pelo Twitter. Isso aí, eu sou a Jéssica Laíse, também do Universo Who. Vamos lá, gente. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre o que é Class. Pra quem tava na Idade da Pedra, não acompanhou a internet, não acompanhou o Universo Who nesses últimos meses, que a gente só falou disso. Class é um seriado de ficção científica, de drama britânico, óbvio, que passa na BBC 3, que é um canal agora online da BBC. E é um spin-off de Doctor Who, ou seja, uma série derivada de Doctor Who. É criada e escrita pelo Patrick Ness, que também já produziu Doctor Who junto com o Steve Moffat. Também produziu Torchwood e The Sarah Jane Adventure. Ele sabe o que ele tá fazendo. Ele também lançou um conto do Doctor Who também. Pra quem tem aquele livrinho Doctor Who, 12 Doutores, 12 Histórias, ele lançou um conto pro Quinto Doutor. O cara entende do que tá fazendo. Graças a Deus. Mas a primeira temporada vai ter 8 episódios e ela segue 6 estudantes e alguns funcionários do Coal Hill Academy, que, se você é um Whovian antenado, sabe que Coal Hill estava lá no arco do primeiro doutor. E também, se você agora chegou agora no Universo Who, era onde a Clara, a última companion do Doctor, dava aulas antes de sair por aí com a TARDIS e com a Children. Eu não sei falar o nome dessa guria. Não, ninguém sabe. Ninguém sabe. Melhor. Isso aí, a guria lá de Game of Thrones. Esses estudantes, obviamente, vão lidar com ameaças alienígenas, né? Porque Doctor Who, se não tiver ameaça alienígena, não é algo, não é Doctor Who, não é derivado, né? Então vamos lá, pessoas, vamos começar aqui agora. Vamos falar da polêmica abertura. O que vocês acharam? Ah, cara, eu adorei a abertura, sério. Eu entrei no ritmo da abertura e quando eu me dei conta, eu tava cantando o ritmozinho, dançando com os bracinhos, sabe? Eu tava animadão. Sério, se você reclamou, você tá errado. Meu Deus, olha só. Já começou cagando regra. Olha só. Eu achei a abertura que me lembrou bastante Orphan Black. Eu não sei quem já viu, se algum de vocês já viram Orphan Black, a abertura me lembrou bastante. Só que a única coisa que me incomodou é ter uma parte cantada. Se ela fosse só instrumental, ela seria perfeita. O design da abertura é legal. Eu achei legal aquelas imagens saltando na tela, aquele psicodélico, sabe? Com o ritmozinho da música de abertura, show de bola. Agora, ela sendo cantada, aquilo me incomodou um pouquinho, né? Mas... Cara, a minha visão foi que, tipo assim, essa série a gente já percebeu que não é uma série pra criança. E, querendo ou não, se você ignorar que ela tá sendo lançada em 2016, essa abertura, ela lembra muito as aberturas dos seriados dos anos 80 e 90, cara. Então pode ter sido uma maneira que os caras arrumaram de, pô, vamos meio que mostrar pra galera que tem um público diferenciado, sabe? Que não é só pra criança, que não é pra criança que essa série tá se passando, é pra galera que tem uma bagagem um pouco maior. E pode ter sido isso. Pode ser. A música me passou isso, me passou que era uma série sobre um grupo de jovens amigos, adolescentes, que vão se envolver em altas confusões pelo tempo e espaço. Olha, isso é tão Sessão da Tarde, sabe? Tipo, ai, jovens que vão enfrentar aventuras na sua escola, ameaças alienígenas, sabe? Vai ser muito bacana, trilegal, entendeu? É, com pouco de sangue. Então, pra quem estiver curioso, o tema chama Up All Night e é cantado pelo, ou ela, não sei, Alex Clare. Isso aí, caso alguém tenha interesse de procurar. A gente pode botar o link no... É, a gente pode botar o link no post. No post. E isso aí, pessoas. Eu gostei da abertura a hora que eu vi o segundo episódio. No primeiro episódio eu fiquei meio chocado. Falei, meu, o que tá acontecendo aqui com essa abertura? Mas aí a hora que eu assisti o primeiro episódio, aí eu, beleza, aí eu assisti o segundo e prestei atenção. Falei, essa abertura faz sentido. Ficou. Eu acho que você acostuma depois de um tempo. Mas ficou maneiro, foi igual o Pedro falou, foi pra dar uma cara, tipo, é uma série pra jovens adultos, assim, entendeu? Então tem que ter música no meio. E eu acho que a música, se vocês prestarem atenção, o primeiro episódio parecia um videoclipe, teve muita música, assim, cantada durante o episódio. Então, o primeiro episódio é chamado de Fortnite We Might Die, foi dirigido por Ed Bazalgette, que, se eu não me engano, ele já dirigiu Doctor Who também. E escrito... Todos os episódios, na verdade, são escritos pelo Patrick Ness. A gente tem como guest as pessoas. Tem o Greg Austin, que é o Charlie. O Fayed El-Said, eu acho que é assim que fala o nome dele, que é o Ren Singh. Tem a Sophie Hopkins, que é a April McClain. Coração bate. Tem a Vivian Opara, que é a Tânia. E a eu jurava que era Vivian Oprah. Opara, não sei. Que... É Opara. Sabe que você tá tão acostumado e você não vê aquele Azinho no meio. Acontece. E a Catherine Kelly, que é a Miss Cruel. Que mulher. E vai ter alguns recorrentes. Nesse primeiro episódio, já vou dar spoiler, tivemos a participação dele, o homem, o ser, que homem, Peter Capaldi, com seu cabelo gigantesco. Ele tá, daqui a pouco tá fazendo aqueles coques samurai, assim, tão comprido que tá com o cabelo dele já. Porque, pela... Cara, é sério. Coque samurai, né? Fiquem com essa imagem na cabeça de vocês. Eu sou uma pessoa tão imaginativa, você não pode chegar e falar, tipo, Peter Capaldi com um coque samurai, porque eu vou imaginar o Peter Capaldi com um coque samurai. Gente, é sério, imagine o Doctor saindo da tarde com aquele coque samurai, com cabelo raspadinho do lado. Barbão, tipo Lumberjack, sabe? O cara que punha. Acho que é bom dar aquele aviso esperto, caso o cara não tenha mais nada, ainda que vai ter spoiler. Sim, nossa, assim. Esse podcast vai ter muito, muito spoiler. Podclass. Sério, se você não assistiu o episódio, cara... Para aqui agora. Aqui. Para, vai assistir e depois volta. É com você, Mar. Vai pra casa. Spoilers. Então, a premissa do primeiro episódio é que aparece uma fenda no espaço-tempo. Daí aparecem alienígenas. Em Coal Hill. Aí rola um baile. O plot é que vai ter um baile, igual aqueles bailezinhos americanos. Aí a guriazinha, a April, que pelo que parece vai ser a nerd, nerdzinha mais ou menos a sensível do grupo, por enquanto. Ela tá lá tentando achar pessoas pra ajudar ela a decorar o baile. Aí ela vai chamar quem? O Charlie pra ir no baile com ela, mas ele diz não. E daí começa outras aventurinhas que vão introduzindo os outros personagens. Olha, falando em introdução de personagem, eu gostei assim, desse começo, sabe? Tipo, lembrando que tem aquela cenazinha inicial da professora, da Miss Quill, correndo com o aluno, fugindo dessa sombra, até que, infelizmente, esse aluno vira poeira espacial e ele é dado como sumido. E aí que a gente tem depois essa introduçãozinha, né, dos personagens, que eu gostei bastante. Nossa, assim, é só fazer uma observação, Vinícius. Nessa ceninha, quando apareceu o bicho lá a primeira vez, que eu vi aquele efeito, eu olhei assim, não, bebê. Demogorgon! Eu também pensei nisso! E outra coisa, uma observaçãozinha. Vocês lembram o nome do menino que morreu, desaparecido? Vocês chegaram a pegar isso? Não. Pode falar. Kevin Williams. Kevin Williams é... Will! Peraí, Williams. Kevin Williams. Will! William, Rory Williams! Rory Williams! Amy e Rory Fond Williams! Ah, verdade, não é, cara. Não é verdade, cara! Mas, nossa, mas eu acho que não vai ter nada a ver, cara. Não vai, não vai. Eu também não, é. Sabe daquele. Mas o coração deu... bateu, mas. Bateu mais forte. É verdade. Justo, justo. Demogorgon! Essas sombras, elas estão atacando os estudantes de Coral Hill por causa dessa fenda que eu acredito, eu espero que ela seja explicado como essa fenda tá aparecendo ali em Coral Hill, por que ela tá liberando tantos monstros assim, né? Até porque essa, já adiantando, essa fenda aparece no segundo episódio, ela é responsável pelo monstro do segundo episódio, né? Essa fenda meio de Amy Horry. Saudades, Amy. Saudades, Amy. É, nossa, tem gente que vai matar a gente por falar saudades de Amy, né? Porque é, tem... mas tudo bem. Sempre tem aquele povinho, né, que não gosta do Matt Smith e tal. O Pedro é, já adiantando, o Pedro é viúvo Smith. Do Matt Smith. Eu amo o Matt Smith. Matt Smith é meu marido. Matt Smith, melhor doctor. Melhor doctor. Ele é meu marido, o... que homem. O Pedro é Matt Beach, entendeu? É Matt Beach. Mas, cara, assim... Sem, agora, sem tocar muito na parte do enredo do episódio, é, falando mais da estrutura dele, de como ele foi, assim, que a gente vai ficar recontando o episódio também, é que a gente vai acabar enchendo o saco dos ouvintes. Mas eu gostei muito dos personagens. Eu não esperava que o Ram fosse ser aquele babaca, atleta de escola, sabe? Sempre tem, eu não esperava que... Ele iria ser um dos protagonistas. Queriam utilizar esse perfil num dos protagonistas. Também não esperava. E, na verdade, assim, eu li pouco sobre a personalidade dos personagens principais. Então, assim, ver como foi cada um, como eu falei, a apresentação de cada um foi bacana. A gente viu um pouquinho da vida de cada um. É bem legal porque cada um tem a sua família. Isso é uma coisa legal. A Tânia tem a família dela, tem a mãe. O Ram tem o pai. A April tem a mãe dela. Entendeu? Óbvio. E o Charlie e a Miss Quill é que vivem separadamente e estão conectados pro resto da vida. E eu gostei bastante. Achei bastante da personalidade de cada um. É, não esperava, assim, já tinham falado que ia ter um personagem abertamente gay no programa. Isso também foi uma colocação legal pra série. Sei lá, são personagens tão diversos que eles conseguiram montar, e ao mesmo tempo um grupo tão bacana. Um grupo, você vê, eles estão bem entrosados, assim. Eu gostei bastante. Gostei bastante dos personagens. A personalidade da Miss Quill, essa que combina bem com Capaldi, sabe? Eu gostei bastante disso. Ela tem um ar meio amargurado. Ela não quer saber de ninguém. Isso é muito, muito, muito bacana. Não espera. Seria chato se fosse uma professorinha, tipo... Mas, sabe? Se fosse uma professorinha bem piegas, sabe? Eu gostei da personalidade dela. É legal. Cara, eu achei que eles apresentaram tão bem os personagens, mas tão bem, que eu já não suporto o Ram. Eu achei ele... um saco! Eu não aguento aquele moleque. Acho que é por isso que eu tive problema com o segundo episódio. Eu achei ele irritante. Cada hora que ele aparece, eu quero dar um soco nele. Vai, Pedro, mas e aí, o que você achou da introdução dos personagens em geral? Assim? Então, eu achei que a introdução foi ótima, porque a gente já meio que se identificou com um personagem ou outro, já começou a gostar de um personagem ou outro, já começou a se identificar... a odiar um personagem ou outro e se importar com eles. Eu realmente estava me importando com o que ia acontecer com eles no final do episódio. Menos com o Ram. Eu acho que a perna foi pouco pra ele. Ele tinha que ter morrido e a namorada dele ter continuado no lugar. Isso. Cara, só um comentário. Todo episódio o Ram vai ser ensanguentado porque, caraca! É, caraca, isso. Ah, isso me irritou também. Pra você ver, eu tô com ódio desse cara. Eu achei assim, eu gostei muito da introdução dos personagens, eu amei a Miss Quill, e quando você descobre todo o motivo da amargura dela, você tipo até fica meio com pena da situação dela. E outra, pelo que eu entendi lá, eles são todos alunos de uma classe avançada, um negócio assim, não é? É assim, pelo que eu entendi é isso também. Pelo que também. Eu entendi, não e deu uma também. Explicação muito boa, assim. Mas, e a menina lá, a Tânia, tem 14 anos e ela... só pra contextualizar, todo mundo tem entre 16 e 17 anos ali naquela sala. Só a Tânia, que é, tem 14 anos. E eu achei ela mais inteligente de todo mundo. Ela é a única. Não, ela que, é. Ela é a mais inteligente deles. Ela é a única que vai, tipo, tá, e aí, mas o que, que a gente vai fazer? Como assim você não tem um plano? Tem que ter um plano. Tipo, gente, olha só, para de desespero, vamos pensar. É, só pensar ela... que a coisa vai. Mas pra mim, as duas melhores personagens, assim, que eu gostei muito, tava até brincando com o Vinícius antes da gravação, que foi a senhorita Quill. Achei a personagem espetacular, eu já torço por ela. Eu quero que, sei lá, que ela consiga se livrar das amarras do Charlie pra ver o que, que ela vai fazer, enfim, pra ver como que ela é de verdade. Eu quero saber da história dela e a April, que já é crush. Já tô apaixonada. Quem não tá, né? Não, então... Daí, pra mim, ela é a principal personagem. Eu já falo logo que eu não gostei do primeiro episódio, porque ela arrastou a asa lá pro Charlie, aquele moleque escroto, tá sacanagem, tô brincando. Então, não, então, vamos contextualizar os personagens que a gente tá falando. Ao longo do episódio, a gente descobre que o Charlie é um alienígena e um príncipe de um planeta, que agora eu não vou lembrar o nome, pelas sombras. Essas sombras me lembram muito o plot da biblioteca lá com a River Song, que a o monstro, pra falar assim, o monstro era uma sombra que se liga a pessoa e mata a pessoa. De dentro pra fora, basicamente aí. E eles estão atrás do Charlie e da Miss Quill. O Charlie e a Miss Quill são do mesmo planeta. E o Charlie é o príncipe, como a gente já falou. E a Miss Quill, digamos que teve uma rebelião lá no planeta por questões econômicas. E a região que a Miss Quill morava que começou essa rebelião. Eu acho que, na verdade, o nome do povo era Quill. Eram, tipo, eles eram do mesmo planeta, mesma espécie, só que o povo da Miss Quill era os Quill. Eu também tava na dúvida disso, eu acho que é isso mesmo. Eu não lembro da raça do Charlie, mas eu tenho quase certeza que a dela é Quill mesmo. Eu não tô achando aqui. Mas foi só aquele adendinho básico. Ah, você falou do povo. Eram os Rodianos e os Quillianos. Isso, mas era basicamente do mesmo planeta. Eles, e daí, como punição, a Miss Quill, pela rebelião, a Miss Quill, eles colocaram verme na cabeça dela, era isso, né? Isso, e aí ela deve obediência àquele que ela está ligada, que no caso é o Charlie. Telepaticamente, que no caso foi o Charlie. Ela não pode atirar se não for pra proteger o Charlie. Ou lutar se não for pra proteger o Charlie. E daí os Kim chegam lá no planeta, mata todo mundo, mas o Charlie e a Miss Quill conseguem escapar. Porque eles são salvos por quem? Quem é o nosso alienista que tem o interesse por últimos de espécie? Quem? Nosso amado Time Lord. Então, isso aí, eles não, são... tipo, aquele sonzinho, e eu achei tão legal, que assim... Nossa, velho, eu quase chorei. Botou o sonzinho, saudades, Dr. Who. Volta logo, pelo amor de Deus. Aquele sonzinho que tava no desespero, eles estavam fugindo, entrando naquela sala sagrada, lá na capela... E veio do nada aquele sonzinho que por onde passa traz esperança. Aí eu, nossa, velho! Foi a melhor aparição do Doctor desde que comecei a ver Doctor Who. Verdade. Cara, assim, eu acho que se tivesse... Olha, poderia ter só tido só isso, sabe? O sonzinho, a aparição da TARDIS, acho que só isso pra gente já é tipo uou, sabe, só tipo caraca, o Doctor salvou eles. A gente nem precisava do Doctor depois, claro, todo mundo quer ver o Capaldi depois, foi ótima a participação dele, mas às vezes, tipo, só isso já teria sido magnífico, sabe. Eu não sei se vocês repararam, em algum momento do episódio teve aquela musiquinha do Tennant, aquela musiquinha triste. Eu não sei se vocês repararam. Eu sei que não repararam. O Capaldi chega, tem a musiquinha de Doctor Who. Não, não. Sim, da abertura, mas tem a de... A música tema do Capaldi mesmo, se eu não me engano. Foi não, que... mas teve a música aquela que quando o Tennant tá triste, tá quase pra regenerar, começa... Não é do Vale desse não, gente, é outra. É quando, né, quando ele tá triste... Ai, sei lá. Eu não lembro. Não tô lembrado agora do título da música, mas é uma música que não é a Vale Dessa, é outra música também que tem um peso, carrega assim, tem um Tenant. Mas enfim, depois eu dou uma procurada. Então, basicamente. Aí, depois da apresentação dos personagens, a gente descobre que o Ram, ele joga futebol, ele joga muito bem futebol, que a Tânia é a nerd, como a gente já falou, que ela sabe muito mais que muita gente que tá ali naquele lugar, na classe. Só não é o Mr. Robot da vida, né? Que ela fez questão de deixar bem claro, assim, que ela não sabe hackear as coisas. É. Ela vê as coisas pelo Reddit. Por enquanto. Mas... O Charlie vive com a Quill numa casa, e o Charlie, elas são alienígenas. E a April... É a guriazinha boazinha da história, por enquanto. É bonita, aquele personagemzinho, ela é bonita, mas ela é sensível e todo mundo acha que ela é sensível, mas, porém, entretanto, vamos ver mais pra frente que não é assim. E isso daí são os personagens que vão ficar de principais, pelo menos, por enquanto. Eu acho que a April é aquela cota... Na verdade, não é cota, mas eu posso dizer assim, é aquele personagem clichê. Aquela menininha bonitinha, que é quietinha, que é doce, que é isso, papapá. Ela é tão clichê, sabe? Sei lá, sempre, a gente sempre espera um personagem assim nesse tipo de série. Não estou falando que é ir pra um personagem ruim, mas é um tipo de personagem esperado. Na verdade, basicamente, todo mundo ali é um tipo de personagem esperado, né? O Charlie é o caladão, o recluso. O Ram é o popular. A Tânia é aquela nerdzinha. Entendeu? Super mega ultra inteligente. E a April é a cota doce. Então chega no dia que eles estão decorando à noite o baile, pro baile, o Korak nos aparece novamente, falando que ele tá atrás do Charlie. E daí a Miss Quill dá a única arma que pode matar eles na mão da April pra ela matar ele. Só que o Charlie, na hora que ela vai atirar, o Charlie pula nela e acontece... Alguma coisa que faz o coração da April e a mente, aparece, né? Ficar ligado ao coração e à mente do Korakhnos. Isso vai ser bem... Eu acho que isso vai ser bem interessante durante a temporada pra gente acompanhar. Porque eu acho que ficou pré-estabelecido que o Korakhnos vai ser o vilãozão da temporada. Eu também acho que sim. Talvez ele possa ser o responsável pela abertura das fendas, entendeu? Seja de um universo paralelo, esteja tentando dominar e trazer, dominar o mundo com sombras. Mas, até porque, lembrando que no final ele fala que não foi a última vez que a gente viu eles, né? Não foi, então, assim, ele vai voltar. Vai. I'll be right back. Eu acho que ele vai ser o grande plot da temporada, pelo menos, que parece. Porque senão eu acho também que ele não seria introduzido no primeiro episódio e ele não teria ficado ligado à Rachel. A Rachel é a guria que morre. E assim, eu acho legal você ter essa ligação pra não ficar aquela temporada com episódios. Sim, claro, a gente vai ter episódios soltos, mas a gente sabe que. Assim, que a gente sabe que no season finale a gente vai ter a conclusão de alguma coisa. A gente tem as fendas, a gente tem a história do Korakhnos. Então, a gente no primeiro episódio, o Charlie disse que o Gabinete das Almas está vazio, e no final do segundo episódio a gente descobre que o Gabinete das Almas não está vazio. No final do primeiro? É a última cena. Só explica aí pro pessoal o que é o Gabinete das Almas. Ah, o Gabinete das Almas, pelo que eu entendi daquilo que ele falou, é só uma representação física do que seria o paraíso pra eles. Tanto para os habitantes daquele planeta. E aí, em teoria, todo mundo que morre, as almas são levadas diretamente pro Gabinete das Almas e ficam armazenadas esperando a oportunidade de serem libertadas para assim poder chegar ao paraíso. Blá, blá, é blá, blá, blá, blá, cemitério de almas. Não, cemitério de almas é outra coisa. Não, é basicamente isso. É um cemitério de almas. Eu achei interessante eles terem colocado religião, assim, no meio de uma raça alienígena, porque... E fez sentido, né? Tipo, isso fez muito sentido com a religião... Sei que cada um tem a sua religião, mas é o que a religião cristã ensina, né? Muitas religiões cristãs ensinam que pessoas vão pro paraíso. Você vai pra algum lugar. Isso, você vai pra algum lugar. Igual o Charlie falou, tá bom que ele tava enganando o cara, mas ele falou que é uma história para as crianças não temerem a morte. Mas daí no final a gente viu que, pelo menos pra eles, era verdade. Eles têm esse sistema. E assim, eles podem usar essa energia das almas numa arma. Então, E o Coracnus, ele tá atrás desse gabinete. Isso. Né? Porque são muitas. É, são as almas de um planeta inteiro. Imagina a energia. É, nossa, dá pra, sei lá, destruir um universo. Via Láctea inteira. É. Na verdade, assim, o que eu entendi é que o Coracnus. O Coracnus, ele não queria o gabinete das almas pra usar as almas como se fosse uma arma. Ele queria aquilo porque ele sabia que se usassem, a raça dele, que vive nas sombras, seria a maior prejudicada. Porque o ataque daquilo dali é basicamente um monstro de faíscas de luz com a quantidade cavala de energia que seria liberada e poderia eliminar toda uma raça de uma vez só. Quando o Doctor fala isso, você vê que o Coracnus, ele dá uma travada assim e fala que é, que seria utilizada pra isso e que ele queria o gabinete das almas pra evitar que fosse na raça dele. Pelo menos foi isso o que eu entendi. O Léo pode botar na hora que o Pedro começar a falar um... Não sei o que lá de luz, ele pode botar firework, assim. Quando o Pedro começar a falar. No finalzinho, lá de fundo. Não, mas acho que vai ser bem interessante. Espero que tenha um pouco mais de explicação a respeito dessa gabinete das almas, mas eu achei bem interessante que também pode servir como arma. Eu não tô enjoado desse plot de o último da espécie, sabe? A gente vê isso frequentemente, não só no Doctor Who, mas em outras mídias, em outros tipos de histórias, né? A gente tem sempre aquela história do cara que é o último daquela espécie e que tá num lugar diferente, num lugar... Eu acho muito legal, a gente esqueceu de acabou esquecendo de comentar, o quanto tudo isso é muito novo pro Charlie, sabe? Ele não sabe nada sobre a nossa cultura e ele tá sempre com o celular do lado, pesquisando. Logo no começo, ele pesquisa quem é o Idris Elba. Depois ele vai pro... Depois, quando a April fala que toca folk no violino, aí ele olha lá e tipo, nossa, as pessoas ficam dançando em círculos. Cara, a propósito, você falou isso aí, eu me lembrei, cara, eu adorei Sherlock. O fato de que aqueles personagens... Nem foi Sherlock. Isso, Sherlock. O fato dos personagens estarem no mundo que realmente existe, sabe? Que eles falam de cultura pop, eles falam do Idris Elba. Eu acho isso muito... Dalton Abbey! Eles zoaram... Ninguém fala de Dalton Abbey. Eles falaram. Eles zoaram Dalton Abbey. Cara, ninguém zoa Dalton Abbey na minha frente. Dalton Abbey. Foi tipo assim, você não vê Dalton Abbey porque é um monte de brancos. Se o Idris Elba tivesse no elenco, você provavelmente assistiria. Então, cara... Eu adoro quando uma peça de cultura pop referencia a cultura pop como um todo. Dá um senso de realidade para aqueles personagens. Como se eu pegasse um avião aqui agora e ir para Inglaterra, eu vou encontrar com todos eles. É essa a impressão que dá. E eu acho isso bem legal. Isso é bem legal, sabe? Eu acho. Ficou claro que eles vão fazer muita referência à cultura pop, principalmente cultura britânica. Dalton Abbey. Quer alguma coisa mais britânica que Dalton Abbey? Eu acho que. Não tem, por enquanto. Ninguém mexe com o meu Dalton Abbey. E o que eu achei engraçado é... Bom, é que no segundo episódio dá pra ver melhor. Parece que não é 2016. Não sei se vocês perceberam. Porque eles estão falando de Dalton Abbey como se Dalton Abbey ainda existisse. E, não sei, pra quem não acompanha, Dalton Abbey foi cancelado esse começo de ano agora. Infelizmente. Foi encerrado. Mas eles falam... Cancelado. Mas foi encerrado esse começo de ano. Lady Mary te ama eternamente. Me abraça. Mas tudo bem. Mas no segundo episódio deu pra ficar mais claro que eu acho que não é 2016. Não sei como. Como o Doctor tem uma TARDIS... Por causa da... Como a TARDIS viaja no tempo... Talvez o Doctor tenha colocado eles no passado. Mas tem o negócio de ter o nome da Clara e do Pink. Então, isso que eu ia falar. Isso ficou meio bagunçado na minha cabeça. Eu não sei. E outra coisa, assim, pra gente, Downton Abbey encerrou. Mas lá, pra eles, é uma coisa que deve ficar repetindo. É verdade, deve ter reprise, é verdade. Né, vale a pena ver de novo também, deve existir na Inglaterra. Óbvio, ainda mais que o negócio fez super sucesso. E eu achei legal também mesclar os atores principais. Não tem só o garoto loiro de olho azul, a guria loira de olho azul. A gente... Porque a Inglaterra é um país que tem muita... pode parecer que não pelos seriados, mas Eles têm muito indiano lá, que é o Ram representa. Ram representa a cultura indiana, o pai dele lá usa o turbante. Eu acho que ele é mais muçulmano do que. Eu acho que ele é mais muçulmano do que indiano. É. Não, então, mas eu tô dizendo assim que eles representaram as culturas que tem lá, né? E bastante os imigrantes. A gente tá Exatamente. Vendo a Europa viver aquele caos com os imigrantes, tá vendo muita gente aqui pro Brasil também, mas lá fez até a Inglaterra querer sair da União Europeia por causa disso. Eu achei muito uma mensagem muito bacana, uma série pra adolescentes, adultos, tratar a respeito disso, assim, de mistura, de miscigenação, miscigenação, né? Não, Diversidade. É, porque assim, por exemplo, a Tânia, ela é descendente de... Ela é descendente de nigerianos, né? Eu achei legal, assim. Cara, se minha mãe me ver falando com um garoto, ela vai me mandar pra um convento. Minha mãe é nigeriana, você não sabe como é que são mães nigerianas. Minha mãe castigaria Deus se ele fugisse. Cara, eu ri horrores. Isso foi no segundo episódio, né? É, então... Gente, a Tânia é uma personagem, assim, ela... Ela vai... Eu acho que ela... Pode evoluir e muito, assim, de todos eles eu acho que pode evoluir, mas a evolução dela é uma que eu quero ver e muito, assim, sabe? É, eu achei legal porque justamente a personalidade dela, ela não é aquela personalidade frágil e dispensável, né? Ela, dentro do grupo, ela é tão necessária quanto os outros, entendeu? Eu achei legal. É, a interação dela com o Ram é muito grande, enquanto a gente tem uma interação da April com o Charlie que acabou sendo desenvolvida. Eles vão virar melhores amigos, parece, aparentemente. BFF. E uma coisa assim, outra coisa que eu achei legal é que não ficou... As coisas não foram enroladas. É, né? Foi tudo... A situação do Charlie, entendeu? A gente não passou um episódio inteiro com a April correndo atrás do Charlie e com aquela sugestão que o Charlie poderia se interessar por um garoto. Não, cara, tipo, não, eu quero chamar o Matheus pro baile. Pronto, acabou, gente. Pronto, seguiu a vida. Oh. É, tipo, foi ali naquele momento, foi em 5 minutos a gente já teve a April se interessando pelo Charlie e logo depois o Charlie já, tipo, estabelecendo, não gosto disso. E até o namoradinho dele, o par dele do baile, acabou fazendo uma ponta. E, gente, quem lembra das dicas que a gente postou, uma das próprias dicas foi falada que, apesar de terem 5 personagens... É, nas fotos promocionais, há um sexto, que eu acho que é em relação ao Matheus, que deve ser um personagem recorrente, não deve ser regular, né? Eu acho que não devem focar muito no romance do Charlie com o Matheus nessa primeira temporada. Talvez ele possa, né, crescer o personagem e aparecer como regular na próxima temporada. Por favor, BBC, renovem Class. Eu já quero a temporada inteira na minha mesa. Sério, juro. Eu preciso daquela série. Eu tava com saudade de uma série tão gostosa. Com saudade do universo Doctor Who. Que você, ele não precisa aparecer, não precisa ter a tarde, mas você sente que o Doctor existe naquele universo. Eu tava sentindo saudade disso. E, mas assim, eu acho que há necessidade de, pra se estabelecer um pouco mais de que é no universo Who. Essa foi boa. Sutil. É que haja alguns, que nem eles faziam com Sarah Jane, trazer alguns monstros de Doctor Who. Não precisa ser um Dalek. É assim, trazer alguns, sei lá, trazer de novo o Slytherin, entendeu? Pô, eles seriam perfeitos pra escola, sabe? E botar eles sem ser aquela galhofa que é, aqueles personagens gordos que fedem a... que você derrota eles com vinagre e que eles cortam a cabeça, abrem, sabe? Eles... Pode ser uma forma mais rebuscada de você trazer os Slytherin pra esse universo de Class, entendeu? Não, vários outros que podem ser utilizados durante a... Então, durante a série, né? A série. Mas eu acho assim que eles estão querendo estabelecer novos monstros pra não só ficar usando os que a gente já viu, sabe? Eles estão querendo uma identidade própria, vamos dizer assim, de monstros, de vilões ou de espécies alienígenas. A própria espécie do Charlie a gente nunca tinha visto. O Doctor nunca tinha falado dela. E tipo, foi muito legal ver que a série pode ter uma identidade própria e que só vai ser do universo do Doctor Who por causa de Cole Hill e por causa e porque o Doctor apareceu lá no finalzinho pra salvar ele, só pra estabelecer a ligação. Mas é no segundo episódio já dá pra ver que é uma série que vai conseguir caminhar sem a muleta. Isso, sem a muleta de Doctor Who, entendeu? Talvez, quem sabe, se durar mais de uma temporada, talvez tenha crossover de Companion, o Doctor apareça de novo, algum deles poderia aparecer em Doctor Who, talvez, quem sabe, ia ser legal. Não, só ia falar que eu acho que quanto menos o Doctor aparecer na série, melhor pra série em si, sabe? Vai dar uma chance dos personagens crescerem. Assim, eu não sei vocês, mas eu consegui criar uma identidade visual com o Shadow King em geral, com aquele vilão lá do especial de Natal do Tennant, sabe? Lá da primeira temporada, eu achei eles visualmente muito parecidos, como se, sei lá, se depois de todos aqueles acontecimentos, isso aqui, assim, eu tô viajando muito, tá, gente? Tá. Se depois daqueles acontecimentos, a raça evoluísse a tal ponto delas ficarem sem... Amigo, para que tá feio. Não, não tá feio, cara. Se você pegar... Se você pegar... Não, sim, mas se você pegar a face do Coracnus. A face do Coracnus e a face do líder daquela raça lá que o Tennant te enfrenta, você vai ver que eles têm muitos traços semelhantes. Não, sim, então, sim. Eu só brinquei com você, com a sua viagem. Nós estamos num podcast, é permitido viajar a torto e a direito. É, teorias. Teorias. Doctor Who sem teoria não é Doctor Who. Verdade. Não, mas eu acho legal a série ter monstros próprios, igual eu falei. Ia ser legal, sim, ver monstros de Doctor Who, vilões, monstros alienígenas de Doctor que já apareceram em Doctor Who, ia ser legal. Mas eu acho que não pode ficar usando muito essa muleta. Eu vou falar de uma série aleatória aqui, tipo Agents of S.H.I.E.L.D., que é da Marvel, se você não assista, assista, abraços, beijos. Eles ficaram se apoiando tanto nos filmes que ficou chato uma hora. A gente sabe que é Doctor Who, o ícone britânico, mas eu acho muito bom se a série, tipo... Ok, a gente sabe que existe o Doctor, a gente sabe quem ele é, mas aqui a gente que vai cuidar daqui e o Doctor finalmente vai poder sair de Londres. É, Jess, olha só, na saída a gente conversa sobre o que você falou sobre Agents of S.H.I.E.L.D., tá? Tá? A gente vai conversar, te espero na saída. Ui, não, mas é isso. E continuando o episódio... Oi. Não, então, assim, eu achei, no geral, falando do, assim, do primeiro episódio como um todo, o Capaldi chegou ali, aquela entrada, como homenagem a parafraseando o nosso querido Detox, porque sem ele a gente não conseguiria assistir Doctor Who nem Class. Ele disse que o Doctor fez uma entrada de classe. foi mesmo. Tá, Detox, a gente. Ai, a Miss Quill tem o telefone do Doctor, hein? Cuidado. Sim. É. Será ela a mulher da loja? O quê? Hã? Claro que não. Não, a mulher da loja era... Eu sei que é a mulher da loja. Que vai voltar em Doctor Who, meu Deus. Miss, só louca, homenagem pra Camila, que tá trabalhando, que não pôde participar do podcast. Mas enfim, ele fez uma entrada de classe, assim. A gente não tava esperando, tava vendo, daqui a pouco, pum! Ele começou a falar, e você, ai meu Deus. Tipo, meu coração parou naquele momento. Tipo, ai, é o Capaldi. Ele tá entrando, ele tá falando. Ele tá com o cabelo comprido. Ai, meu Deus. Ele tá com uma Sonic Screwdriver nova. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Aquela paradinha lá que você... Que solta laser. Sei lá, que a Catânia... Não lembro o que a Catânia falou direito. Como assim? Você vai mostrar quando ele não, assim, solta luzes, laser? Luzes. É, faísca, sei lá. Se fosse outro Doctor, ele teria ficado ali até resolver a situação. Né? Se fosse o décimo, ele ia ficar ali até o final. E ainda ia chantar no final. Agora, se fosse o Matt Smith, ele ia chegar e ia fazer um discurso épico que todo mundo ia tampar na porrada aquele Shadow King e ia tirar da base de fogo. Verdade. Isso, só... Porque o Matt Smith faz isso. Só lembrando que Class, o Parents Rating lá na Inglaterra, ou a classificação indicativa, é pra mais de 14 anos. Então, você, minha senhora ou meu senhor, tá ouvindo esse podcast, isso não é pro seu filho de 10 anos que assiste Doctor Who. É pro seu filho que tem mais de 15 anos de preferência. Porque tem sangue, tem piadinhas sujas, só não tem palavrão, porque a BBC não liberou palavrão ainda. Tem piadinhas... Ah, tem bunda pra todo mundo. Tem bundas, tem bundas. Temos bundinhas. Eita. E pelo que eu vi, nos próximos episódios vai ter cenas assim, vai ter sapatinhas. Então, assim, ó, minhas pessoas. Temos professor descamisizado. Temos muitas cenas sem camisa. Então, isso não é pro seu filho de 10 anos. Estão avisados, tá bom? Obrigada pela atenção. Tem Alien beijando robô. Cara, Alien beijando robô. Foi Doctor Who. Isso faz sentido, cara. Não. Jack mandou um beijo. É, não, com certeza. Jack fazendo escola. Meu, imagina, gente, o Capitão Jack que... com a Miss Quill se encontrando. Meu Deus. Ele ia pegar o Charlie. Ele ia largar. Não, ele ia pegar todo mundo, mano. Ó, vocês que gostam de fanfic, vocês já podem escrever uma fanfic entre o Charlie e o Capitão Jack. Capitão Jack tá ali, ele ia pegar o Charlie, a Miss Quill e o Shadow King lá. Cruzes, Pedro, cruzes. E talvez a perna do Ren também. Ai. É, eles conseguem se livrar do Coracnus, mandando ele acendendo a luz de toda a escola na hora do baile. Manda pra luz. Gente, só pra falar, todo o enredo acontece na hora. O mais importante acontece na hora do baile. Com todo mundo lá. Sempre. E sempre assim. Aí fica só os seis lá e pá, e o Doctor ajuda eles a fechar a fenda. O Ren perde uma perna cortada pelo Coracnus. Isso. E aí ele ganha uma perna nova do Doctor, ele tinha uma sobrando lá, de uma espécie de centopeia alienígena, não lembro agora a espécie. E o Ren perde a namorada dele, a Rachel, que no começo do baile, o Coracnus mata ela do nada, ele fica revoltado, pá, então essa é a resolução. Assistam aí. Posso dar uma coisa assim? Todos esses dois personagens que morreram, tanto a Rachel quanto o Kevin Williams, eles foram dados como desaparecidos, assim. A questão é, apesar de ter tido sangue, o Kevin não, mas a Rachel teve sangue, mas será que eles não podem voltar futuramente? Eles estão dados como desaparecidos, não vão simplesmente esquecer que... Tudo bem, tem série que faz isso, né? Esquecer que dois adolescentes desapareceram e vai ficar por isso mesmo. Eu fiquei muito intrigada também, falei, gente, como que tá desaparecendo adolescente e a polícia não aparece? Mas é uma série, né? Ah, e o Doctor explica que Cole Hill teve tanta interação alienígena, tanta energia... Ele fala o nome da energia lá. Tanta energia alienígena, digamos assim, que Cole Hill virou tipo um farol no mundo pra atrair coisas ruins, pra atrair alienígenas ruins e do mal ali pra Cole Hill. Por isso que a gente vai ver vários... Essa foi... Tipo, a explicação pra ter vários monstros aparecendo, assim, na escola. É legal, assim, não fico... O que ficou aberto foi necessário pra poder ter mais série. E o que precisou ser explicado nesse primeiro episódio foi explicado. A gente tem... E ele próprio falou que, pô, olha só, essas fendas não vão parar de abrir, né? Elas vão continuar abrindo, né? Tanto é que isso... auxilia no segundo episódio, ela abre e acaba infectando o treinador do Ren, que é um, eu ia falar, um bundão, né, pra não falar outra coisa que outras crianças podem estar ouvindo. Nem a bunda dele é pequenininha. Não, mas a Miss Quill gostou. Não, mas vamos terminar primeiro, daí a gente já fala do segundo. Então é assim. As palavras exatas do Doctor foram: Cole Hill agora vai ser um farol que vai iluminar e chamar a atenção de todo tempo e espaço. Basicamente simples isso. Assim. Só isso. Ele ficou aí do que o seriado vai trabalhar em cima. Como que vai ser mecânica dos monstros. Vai ser meio um procedural. Meio um CSI, assim, pra quem não tá ligado que é um procedural. Vai ser o casinho da semana e de fundo as fendas. Casinho da semana e isso aí, basicamente. Tivemos fanservice, claro, estamos falando de Cole Hill. Primeiro, o Doctor até fala, eles reformaram a escola, então ela tá totalmente diferente do que a gente viu em The Caretaker, na oitava temporada, quando o Pink e a Clara trabalhavam lá. O Doctor até comenta que, nossa, agora aqui tá uma bagunça, eu costumava ser o zelador aqui, não era desse jeito. Foi legal ele lembrar de The Caretaker. Saudades, Clara. Ô, Clarinha, que saudade. Coração até aperta. Deu uma batida aqui mais forte. Da Clara. E temos o fanservice, que temos uma placa com o nome de ex-alunos e ex-professores, pelo que eu entendi, né, Vini? Poxa, cara, assim, eu tava vendo o lá, Clara e Pink, pá, pá, pá, pá, e foi se aproximando. Daqui a pouco eu vi um Foreman S. Eu chamei a Jess no Messenger quase que em prantos. Meu olho estava lacrimejando, marejado, entendeu? Eu choro mesmo, porque eu vi o nome da Susan Foreman ali. Cara, se você não percebeu, volta nessa cena, porque é muito importante. Você vê que não teve só Clara, porque eu até fiquei procurando o nome da Bárbara e do Ian, mas ali, Susan Foreman, cara. Pra quem não tá ligado, pra quem não acompanhou a série clássica ou nunca deu um Google em Doctor Who, a Susan Foreman é a neta do Doctor, que acompanhou ele em várias temporadas da clássica, e depois ela saiu da tarde para casar, né, Vini? Essa é a história, basicamente. Isso aí. E ela estudou, e ela era chata pra caramba, e ela estudou em Corhill, onde a Bárbara e o Ian também davam aula. Grandpa! Talvez tenham o nome deles na placa, a gente que não viu. Talvez apareça mais pra frente. E o legal foi que a hora que o Doctor viu o nome da Clara e do Pink, ele ficou meio tipo assim, será que eu conheço? O tempo não esquece. Tempo não esquece. Tipo, e aí, quem será que esqueceu de quem, Doctor Who? Mas é isso aí, gente. E de legal também, a nova Sonic Screwdriver do Doctor, talvez seja essa que ele vai usar na 10ª temporada. Vamos esperar. Todos esperam. Ver. Como a gente já discutiu no podcast da 8ª, né? Ou da 9ª. Que isso é só pra vender brinquedo. É. Mas ficou bacana. E teve... As cenas de ação foram ok. O que, que vocês acharam dos efeitos especiais, assim? A BBC agora tem um pouco mais de dinheiro, quem sabe? A primeira aparição do Shadow King, em geral, eu achei bem caída. Eu achei bem fraca. Antes da abertura. Sério, eu achei bem fraca, dava pra ver meio que era tudo muito virtual, sabe? Muito falso. Mas aí depois, parece que ao decorrer do episódio, eles melhoraram isso. Não me incomodou mais tanto. Mas a primeira aparição eu achei bem, bem, bem ruim. Gente, eu não achei nada zoado. Sério, eu achei os efeitos especiais tão bons, condizentes com a série, a estrutura. Acho que até mesmo posso dizer o orçamento. Poxa, ficou bem legal. Bem legal, não ficou algo trash. Isso é que é mais legal, sabe? Tipo, eu sei, ai, mas dá pra rua, é trash, Vinícius. Eu sei, gente, mas não precisa também exagerar, né? A gente tem o trashismo clássico de Doctor Who, mas a gente não precisa economizar tanto nos efeitos especiais pra virar o Once Upon a Time da vida. Nada contra o Once Upon a Time, pelo amor de Deus. Não me deem hate por causa que eu tô falando. Todo fã de Once Upon a Time sabe que os efeitos especiais são horríveis, né? Eu vejo a série e os efeitos especiais são uma bosta. Então é isso aí, vamos às notas. Que nota você dá pra esse primeiro episódio, Vini? De 0 a 5. Aí eu... Pedro, vai você primeiro. Ah, sei lá, 4.8, porque a April deu mole pro cara lá. Ai, eu dou... Gente... 5, porque eu fiquei encantado com o episódio. Eu dou 5, porque o episódio foi maravilhoso. Deve ter seus errinhos, eu vou ver de novo pra procurar aquele errinho do errinho do errinho. Porque as pessoas chatas gostam de... Ai, mas esse aqui, ele falou isso e tava de noite e ele virou, tava de dia, sabe? Mas assim, 5, porque pra mim foi maravilhoso. Eu fiquei imerso na história do episódio o tempo inteiro e encantado com cada coisa que eu tava vendo. Eu vou ser chata. Eu vou dar 4. Porque eu achei que foi muito corrido o piloto, apesar de ter introduzido muito bem os personagens. Mas foi bem corrido e, tipo, corrido assim. Não aconteceu nada. Se você assistir, você vê que não aconteceu nada. Tá bom que é episódio piloto, era introdução de personagem, blá blá blá. Mas eu vou dar 4 e ficam faltando algumas coisinhas assim, mas. Bom, é só o piloto, vamos ver mais pra frente. O que, que você acha que ficou faltando? Ah, cara, é que eles vão explorar mais pra frente, né? Esse negócio dos pais e mais um pouco do background deles. Eu sei que vai explorar mais pra frente, mas eu queria ver um pouquinho mais, assim, deles. E um pouquinho mais de ação, porque ação a gente só teve no finalzinho. Mas eu vou dar 4 por enquanto. Talvez, é que eu assisti uma vez só, talvez se eu assistir uma segunda vez eu tenha uma outra visão. Mas se você quiser mais informações, a gente vai ter reviews desses dois episódios essa semana ainda, né, Vinícius? Em Doctor Who e no Universo Who. Né, Vinícius? E daí o Vini coloca mais info. O Vini ou a A Denise colocará mais... Vinícius, que vai fazer? Vinícius, coloca mais informações. Pode deixar. Eu posso só fechar com um comentáriozinho? Pode. Eu adorei os pôsteres e os cartazes que a April espalhou pelo baile, cara. Me deu vontade de espalhar os mesmos cartazes todas as festas que eu fizer. Vocês perceberam o que estava escrito, né? Uhum. Era coisas do gênero. Se você está lendo isso, a sua noite foi uma bosta. Cara, eu achei isso incrível. Sua noite falhou miseravelmente, sei lá, a palavra que ela usou. Mas eu achei isso sensacional, cara. Foi assim, uma sutileza, uma coisa tão pequena, mas que já falou sobre a personagem, sobre quem ela é. E não só sobre quem ela é, mas também sobre quem é o não sei se é namorado, o par do Charlie no baile. Que ele também reparou isso. E eu achei essas coisinhas sutis me conquistam na série. Na verdade, eu só não dei a nota máxima, porque foi aquilo... Eu ia dar a nota máxima quando começamos o papo. Só que aí o Vinícius falou lá que se o Doppler não tivesse aparecido, sabe? Se fosse só a Tardes, naquele momento ali, e pronto. Eu acho que ali eu teria dado a nota máxima, mas aí... Mas eu acho que eles usaram. Olha o Rage, olha o Rage. Mas olha só, eu acho que o Capaldi ele foi necessário porque o Capaldi ele foi meio que aquela cola pro grupo. Ele salvou, mas ele olhou, olha só. Eu não posso estar aqui pra proteger o tempo, vocês o tempo todo, não. Então vocês. Sim, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer promessas pras minhas companheiras que eu vou viajar qualquer lugar do tempo e espaço da galáxia. Porém, eu fico em Londres. Qualquer coisa você me liga. É isso aí. É! E tipo assim. Mas tipo assim, olha só, eu não vou poder ficar resolvendo vocês o tempo todo, não. Eu tenho minhas tretas pra resolver, entendeu? A galáxia inteira tá contando comigo, gente. Olha só, vocês ajudem ela e ela ajuda em vocês. Sim, a gente tem que descobrir como que ele encontra a Bill também. Isso aí. Verdade, né? Até porque, né, Bill tá aí esperando por ele. Então ele, né? Depois do episódio 1, também foi liberado o segundo episódio no mesmo dia, chamado The Coach with the Dragon Tattoo. Eu achei isso muito legal. Também dirigido pelo Ed Bazalgette e escrito, como a gente já falou, pelo Patrick Ness, que escreve todos os episódios dessa temporada. E o plot é mais ou menos que a história do segundo episódio é que temos outro mistério. Pessoas estão desaparecendo ainda. E temos um treinador misterioso que tem uma tatuagem misteriosa. E essa tatuagem se mexe. E o que será que acontece com isso? E daí começa. Parece que eles vão começar a focar em um personagem ou dois por episódio. Nesse episódio, quem ficou com foco foi o Ram. Ele estava lidando com a sua... Tentando aprendendo a lidar com a sua perda, tanto da perna quanto da namorada, que foi atacada no baile. E ele começa a não... Ele não consegue jogar futebol igual ele jogava. E daí entra em cena o treinador, que chama Dawson, que tem a tatuagem misteriosa. E ele começa a pressionar o Ram pra jogar bem. Aí a gente tem o plot do Ren não sabendo lidar com as suas perdas, todo depressivo. E como a gente viu no primeiro episódio, ele é amigo, assim. Ele e a Tânia tem uma ligação muito legal. É, tem uma ligação que eles falam quase todos os dias pelo Skype. Ou pela internet, não sei se é Skype mesmo. E aparece um cara, um supervisor misterioso que vai supervisionar a aula da Miss Quill. E ela começa a desconfiar desse cara. E o plot é... O Ren tá no vestiário uma hora e ele vê um ataque, alguma coisa atacando o outro técnico. E daí ele fica meio, será que eu estou vendo coisa? Será que isso aconteceu? E daí ele acha que ninguém vai acreditar nele. E foi basicamente... Gente, foi basicamente isso a história. Você fez aquele resumão. Bem, cara, assim, obviamente, o segundo episódio teve um ritmo mais fraco do que o primeiro. Chato. Foi bem mais lento. É, foi, eu, assim, curti bastante. Eu acho que é porque eu tava na vibe, sabe? Eu tipo, caraca, que coisa maravilhosa, coisa linda. É, que legal, que legal, que legal. Eu tipo, tava vendo as cenas, ai, que legal, que legal. Ela meio que assim, sabe? Claro, ele teve. Não foi tão impactante assim quanto o primeiro episódio, né? Foi um filler, né? Obviamente. A gente tem o estabelecimento da fenda. Essa fenda que trouxe a tatuagem, né? Que são dois monstros, né? A tatuagem e o outro. É um dragão aquilo ali? Um réptil? Sei lá. Parece um dragão. Monstro. É um outro dragão que ficou. Porque um dos dragões ficou preso no corpo do treinador. E o outro era parceiro dela. O parceiro dela, né? É, a fêmea ficou presa na pele do Dawson, do treinador. E daí o parceiro dela veio atrás dela. Né? E assim, apesar de eu pouco ter visto Buff na minha vida. Cara, quanta gente morre nessa série. Sério, sem sacanagem. Muita gente morreu nos dois episódios. É sério. Cara, a polícia ainda não apareceu. Morreu lá o diretor da escola. Eu achei que ele ia estar em todos os episódios. Aí o cara morre no segundo episódio. Sim. Quem vai ser o diretor agora, meu? Ah, e tem um mistério. Quem serão the governors, né? Os governantes. Os governadores que controlam a escola. E tem outro mistério aí pra temporada. É verdade. Porque assim, é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. É, assim, deixar esse lado fã aceitar tudo. Porque assim, eles têm que dar uma explicação plausível pro que vão fazer com uma escola sem diretor. O diretor sumiu. A zeladora sumiu. O técnico de futebol sumiu. Os dois. Dois alunos sumiram. Existem 5 pessoas que foram mortas em class. Isso não pode ficar assim, né? Desculpa a expressão, a lá caramba. Né? A lá caramba, porque precisa ser explicado, entendeu? O que que vai. Assim, a gente. Vamos ficar atentos. Se nos próximos episódios isso vão ser resolvidos, senão. Vai ter reclamação nos próximos podcasts. Vai, vamos reclamar. Vai, desses plot holes aí, desses buracos no roteiro. Espero que eles saibam resolver. Exatamente, porque não adianta nada ficar botando cena chocante, a menina sendo despedaçada e blá blá blá, a zeladora. E daqui a pouco, tipo, ninguém dá conta, nem dá falta desses personagens. São secundários, são super nem secundários são figurantes, podemos assim dizer. Mas, cara, tá sumindo gente naquela escola, então precisa ser feita alguma coisa, né? Essas crianças, que não são crianças, estão sabendo do que tá acontecendo, eles têm noção. Então, assim, vamos pensar, cara, o que que uma pessoa de 15, 16, 14 anos, como é eles lidam com eles saberem que tantas pessoas morreram e ninguém sabe. Mas isso assim. Aí a gente já teve uma ideia no final do episódio, que eles começaram a falar, não, gente, eu não quero mais matar ninguém, não quero mais ver ninguém morrendo, mesmo que seja uma pessoa ruim, esse tipo de coisa. Meio que dentro do grupo, a gente já tá vendo meio que o que está causando em cada um dos personagens. É, porque agora, isso é uma coisa séria. Uma coisa é um adulto que é lidar com, e outra coisa são adolescentes lidarem com esse segredo de morte de tantas pessoas, que eles próprios, em alguns casos, foram responsáveis. A gente só tá vendo isso pelo lado do Ren. O Ren, ele viu a Rachel ser morta, né, na frente dele, viu a zeladora, e sabe-se lá quantas pessoas vão cuspir sangue na cara desse cara. Mas tem que tomar cuidado assim com as reações pra elas ficarem um pouco. Não precisa virar um drama. Entendeu? Ele chorando dentro do quarto. Ai, meu Deus, eu preciso contar pra minha mãe que existem alienígenas que estão matando pessoas no meu colégio. Não precisa virar isso também. Mas, minimamente, a gente tem o desenvolvimento dessa questão deles estarem guardando isso com eles. Não, sim, não. É, igual a gente falou, tem que ter uma explicação. Ou será que esses os governadores são algumas autoridades que estão escondendo, sabem o que tá acontecendo e estão escondendo. O que será isso daí, né? Porque talvez pode ter alguma coisa ligada a isso. Mas eu como telespectadora, como uma pessoa que não aceita tudo de uma série, mesmo que eu ame a série, vocês podem ver isso no podcast da 8ª temporada de Doctor Who, que a gente basicamente falou mal na temporada. Vamos esquecer essa temporada, gente. Vamos esquecer que essa temporada existiu. Eu sei que existem furos de roteiro em várias séries, Doctor Who tem também. Mas, gente, não faz... No primeiro episódio, minha cabecinha já ficou assim... Gente, cadê a polícia? Como assim tá sumindo adolescentes e a polícia nada? E agora, nesse segundo episódio, uma pancalhada de gente morreu. E aí? O que aconteceu? Eu quero que tenha alguma providência tomada. Eu sei que os adolescentes são o plot central, são os protagonistas, mas... Tem coisa ali que não vai dar só pra eles e a Miss Quill lá resolver, não. Essas histórias precisam desenrolar, sim, né? Precisam desenvolver, porque senão vai ficar meio bizonho, né? E só uma pergunta, alguém sabe como é que foi a recepção da série, assim, na Inglaterra? Ela tá passando pelo Space nos Estados Unidos, ela também tá sendo exibida nos Estados Unidos. Queria saber, sei lá, pra gente ter aquela chaminha de esperança que teremos segunda temporada. Ah... Pelo que eu vi, as pessoas, os veículos lá estão dando uma recepção até que positiva. Porque, ou seja, talvez eles apontaram erros, mas muitos falaram que a série tem potencial para ser alguma coisa muito boa. É, tem a série, uma coisa que a série tem é potencial. Sim, né? A série tem potencial. Ela não é uma série descartável. Não é aquela coisa que você vê assim, ah, vou continuar vendo só pra ver o que vai dar. Tipo, não, eu realmente quero ver o teaser do terceiro episódio me chamou a atenção. Nossa, esse terceiro episódio, se o teaser não for mentiroso igual os trailers da DC, cara, olha, tem tudo pra ser muito da hora esse terceiro episódio. Pedro, acho que a gente tem que chamar a Jess para um podcast para falar sobre Esquadrão Suicida, essas coisas assim. Mas tava perguntando a reviews, pelo que eu tô vendo aqui na internet, a recepção até que foi positiva. E igual você falou, e ele tá sendo passado na BBC 3, né, que é o canal online, então talvez não tenha a pressão da audiência. Mas também ele vai passar na televisão normal lá na BBC One. Talvez ele não sofra com a mesma pressão que as outras coisas da emissora sofram por causa de audiência. E tá sendo passado em um monte de país de língua americana, de língua inglesa. E tá passando na BBC América, tá passando no Canadá, tá passando na Austrália. Talvez isso dê uma ajuda. Porque hoje alô, TV Cultura? Cultura, passa aí, só que tem que passar de madrugada. Mas vamos ver, né? Eu quero muito uma temporada... A temporada inteira. E dependendo do rumo das coisas, eu quero muito uma segunda temporada também. Se Sarah Jane durou aquele monte de tempo, e Sarah Jane não era lá aquelas coisas, vamos ver, né? Não era lá mesmo. Não era lá aquelas coisas, era mais pela nostalgia. Né? Talvez essa série sendo bem escrita e os furos do roteiro sendo apagados, sendo não comprometendo a série, eu espero que tenha uma outra temporada. Não, acho que furos eles não vão deixar. Eles não vão fazer que nem o Moffat de fechar os furos 3 ou 4 temporadas depois. Mas eu acho que eles não vão deixar todos esses furos, não. Acho que até o final da temporada, pelo menos essas respostas aí a gente vai ter. Nem que seja uma resposta imbecil, do gênero, a polícia não vai lá porque os governantes ocultam tudo e tal coisa. Tá, isso aí, gente. Eu não queria uma coisa dessa, não, vou ser bem sincero. Mas olha só, a partir do momento em que chegou lá, o melhor desse episódio, que foi o plot da Miss Quill, tá sendo inspecionada o tempo inteiro, ela desconfiando que aquilo ali era armação, era coisa errada e tudo mais, ela descobre que o cara era um robô. E que nas peças do robô tá escrito governante, sei lá como é que tá a palavra em inglês direitinho. Eu não duvido que isso aconteça. Que seja lá o que for, esses governantes estejam agindo por trás dos panos para poder ocultar as coisas. Não me surpreenderia. Eu espero que não seja isso, mas não me surpreenderia. Não, eu quero uma explicação. Só isso que eu espero, uma explicação das mortes. E a gente viu que o Ram tava hesitante, ele falava assim, eu não sou do grupinho de vocês, não sei o quê. Mas no final todo mundo lá foi lá de novo, salvar as coisas. Foi lá salvar foi lá salvar novamente. O Ram, tá bom que esse episódio foi focado no Ram e na... Foi focado no Ram, né? Tânia? E na Tânia. Foi mais no Ram. É que a Tânia... Teoricamente, vamos dizer, faz parte do arco do Ram, assim, né? Do círculo, assim. por enquanto. Meio forçadinho o final. Eu tava gostando, sério, eu tava gostando muito do episódio. Até a parte no final que aparece o monstro, companheiro da que tava na tatuagem do cara, do treinador. E eles começam a fazer aquele discursinho, eu fiquei, mano... Deu uma murchada, assim, sabe? Ele foi muito forte, o cara, pô, sério, a Tânia lá tentando conversar com o cara o tempo inteiro, e aí o cara vai no meio da treta lá com um dragão te encarando, porque o treinador tava ameaçando ferir a própria pele e eliminar a companheira, o cara me vem aquele discursinho e ainda manda, pode me matar se você quiser. Ah, cara, para com isso, né, velho, isso aí tá parecendo uma reação. O final ficou muito... Vou falar a palavra certa. Foi broxante. O final desse episódio foi broxante. Foi. Gente, também... Só um recadinho. Fala. Gente, não tá nada... Eu sei... Você que tá ouvindo, eu sei que esse podcast não tá nada linear. Mas é só a primeira temporada. É que é só os dois primeiros episódios. Mas os próximos a gente promete que vai tentar ficar mais linear pra vocês, ok? Pode falar. Gente, esse podcast tá mais Doctor Who... Mais Doctor Who do que esse podcast é impossível. Ele tá wibbly wobbly timey wimey. Mas olha só, o que acontece? Eu tive que voltar porque a cena do... que eu fiquei meio perdido, tipo, quando do nada eles... Não, peraí, já resolveram? Sabe, a resolução do segundo episódio foi muito rápida. A do primeiro, beleza, casou direitinho, babá. A do segundo foi muito rápida. Sabe, em questão de minutinhos, assim... Você já teve lá. O segundo episódio focou muito mais no mistério do naquele draminha do Ram e papapá, a história da Miss Quill. Entendeu? Apresentou muitos elementos, então, que vão ser trabalhados depois. Tinha esse mistério principal, foram apresentados outros elementos. E depois, papum, agora a gente precisa encerrar, né? A gente já apresentou todos os elementos, a gente já botou o drama do Ram. Mas a gente precisa encerrar o episódio, então vamos botar um discursinho assim rápido, bem, pode me matar e resolvo. Foi muito assim. A resolução foi muito rápida, né? Chato. Mas beleza, chato. Eu espero. E o próximo episódio vai ser focado na Tânia, pelo que eu percebi. Né? Ah, então acho que. Fanservice do episódio: a Tânia tenta hackear o computador. Usando um arquivo da Unit. Espero que todo mundo saiba o que é a Unit. Não sei se vocês perceberam. Isso aí eu não percebi, porque tava tão chato que eu tava só esperando que ele acabasse mesmo. Não, é que eles jogaram na tela, aí tava escrito Unit. Eu acho que é algum programa da Unit pra hackear, pelo que eu entendi. Pode não ser, mas eu sei que era da Unit. Aí pergunta onde ela arrumou? No Reddit. Gente, Reddit, melhor pessoa, só não é melhor pessoa que o Twitter. Você que não conhece o Reddit ainda... Dá um Google, Reddit, lá tem qualquer coisa que você precisa. Tem até programa pra hackear da Unit lá no meio. Não, se você tá sem mãe, você consegue. Pedro, esse só o Pedro vai entender. Pedro, o Reddit é quase o seu Evaristo da internet. Exatamente. Seu Evaristo é um boteco que a gente consegue tudo. Ah, entendi. Até a mãe. Isso aí. Mas. Enfim, foi o fanservice do episódio. E assim, agora voltando ao que eu ia falar, assim, eu acho que cada episódio vai ser focado em um deles. O primeiro a gente pode dizer que foi meio focado no Charlie e na April. Acho que depois a gente vai ter um episódio mais do Charlie, mais da April. Esse segundo episódio foi focado no Ram, então a gente teve uma participação do pai, a gente teve a história do Ram, a gente conheceu melhor o Ram nesse segundo episódio, né? E ele retomando a carreira dele como atleta, né? No finalzinho ele tá lá tentando bater, conversa com o pai, revela tudo pro pai. Eu não consigo parar de desconfiar desse pai dele. Eu também. Ele aceitou muito rápido que tem alienígenas na escola, que o filho dele perdeu a perna e tem uma perna de alienígena. Ele aceitou. Tá bom que todo mundo ali aceitou muito rápido as coisas. Aí por principalmente. Não, vamos lembrar o quê? Que é a Inglaterra. O que que a Inglaterra já passou, né? Nos últimos anos. Teve invasão da Dalek. No universo de Doctor Who. Vamos lembrar no universo de Doctor Who, né? No universo de Doctor Who. No universo de Doctor Who, a Inglaterra tá acostumada com o lance alienígena. né? Então, assim, acho que às vezes eles pecam nessa coisa de ter pessoas muito céticas quanto a questões alienígenas, né? Ai, meu Deus, isso existe? Não. Gente, olha só, vocês viram o Daleks? Vocês viram um navio gigantesco quase acertar o Palácio de Buckingham? Vocês viram aviões pararem no céu? Vocês viram aviões pararem no céu, gente. Vocês viram uma estrela gigante cair no rio Tâmisa. Vocês viram o Big Bang cair porque uma nave alienígena bateu nele. Tá bom que meio que deu uma resetada na linha do tempo lá dos britânicos, mas muita coisa depois desse reset que teve no The Pandora Opens. Não me perguntem como eu sei o nome dos episódios da era de Matt Smith, mas eu sei. Por que será? Mas, assim, eu sei que teve esse reboot na linha do tempo, mas depois dessa era aconteceu muita coisa na Inglaterra, então... Sim! Eu acho, tá bom, eles aceitaram muito rápido as coisas, eu acho que eles já estão meio que acostumados. Mas eu ainda acho que foi fácil demais no caso do pai do Realm. Ah, sim, foi. Ah, não, tem caroço nesse angu, né? Tem uma coisa bem... Tem algo estranho aí... Entendeu? Que a gente vai descobrir aí. E é o que eu falei. Temos o próximo episódio focado na Tânia. Ah, depois acho que a gente vai ter algo, né? Porque a gente viu. Ela tava em bastante destaque. No trailer. Vamos contextualizar. A Tânia, pelo que a gente viu nesse episódio, ela perdeu o pai quando há uns 2-3 anos atrás, né? Isso, mais ou menos. E daí o pai dela morreu, então ela entende todo aquele processo de passar pelo luto, de perder alguém que você ama, igual o Ram estava passando no momento. Então ela tem essa ligação com ele no episódio. Ela é a única pessoa que não quer fazer ele falar a respeito disso, porque ela sabe que na hora certa ele vai falar. E a gente conheceu a mãe dela, que eu gostei muito da mãe dela, muito... A mãe dela é muito cômico. Are you talking to a boy? É a versão da... Não sei se alguém aqui já assistiu Gilmore Girls. É a versão... Não. Assistam. É a versão... É a versão nigeriana da mãe da amiga da Rory. Quem assiste Gilmore Girls hoje assistiu já vai entender a referência. Ela é muito engraçada. Eu gostei muito dela. E eu quero ver mais da história dela. Por incrível que pareça, eu quero ver mais da história da Tânia do que a do Ram, mas tudo bem. É, gente, porque, assim, o Ram, ele foi bem... Bastante usado, assim, nesses dois primeiros episódios, né? E chegou um ponto que ele realmente ficou até chatinho. Esse jeito dele, bad boy, entendeu? Meio que... Ai, nossa... Não, bad boy naquelas, né? Porque quando a parada aperta mesmo, ele é aquele tipo de moleque que tira as calças pela cabeça, joga no chão e fica pisando em cima, fazendo birra. Porque foi esse o discurso que ele fez no final. Eu, sério, se eu tivesse ali, se eu fosse treinador, eu acho que dava uns dois tapas na cara dele pra ele aprender a ter atitude. Volta e faz esse discurso de novo. Volta. Fez errado, fala de novo. E eu acho que aconteceu isso, entendeu? Eu espero, pelo amor de Deus, que no próximo episódio não tenha sangue esperrado na cara do Ram. Produtores, por favor, assim, não, de novo não. Já foram dois episódios, cara. Esse garoto daqui a pouco vai ter que gastar um dinheiro absurdo de psicólogo. Tanta gente vai morrer na frente dele. Voou sangue na cara dele, ele vai lá, toma um banho rapidinho e acabou, a vida que segue, né? É. E aí, depois, ele viu um dragão comer a mulher que trabalha lá na escola e ficou de boa. E não foi só comer, ele viu o dragão arrancar a pele da mulher, assim, com os músculos todos à mostra, e assim, voou sangue na cara dele e tá de boa. Caguei pra mulher, não estou ligando pra ela. Mas, beleza, eu não gostei desse moleque. E aí a gente viu no finalzinho do episódio, além de toda essa história resolver, a April falou lá no comecinho com o Charlie que ela tocava violino, e vocês perceberam que o telefone dela tocou, né? E falou lá que tava escrito Dead na tela. Isso, teremos Daddy Shoes. Então, o quarto episódio vai ser focado nela. Eu tô aqui no site da BBC vendo, porque pra você ver como é que eu gosto desse episódio, do episódio 2. Eu tô aqui lendo sobre os outros episódios. Aparentemente, no episódio 4, ela vai manifestar os poderes de Shadow King. Demorar pra acontecer isso. Não, isso tava meio na cara, porque visto que ela tá ligada pelo coração e telepaticamente, Eu acho que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde. E ele deu um I will be right back, né? É, I will be right back. Bom, esse episódio basicamente não aconteceu muita coisa. Foi só pra mostrar... Foi um filler. Só pra mostrar o desenvolvimento dos personagens após toda aquela confusão que teve no primeiro, como eles estão lidando com isso. Mostrar o Ram passando pelo processo de luto dele, voltando a conseguir jogar futebol. A Tânia, a gente viu um pouco mais da mãe dela e dela. A gente viu que ela tem dois irmãos. Viu que ela gosta de hackear as coisas. Quem sabe ela entra pra Unity um dia desse. Nossa, Miss Robot. Ah, e a Miss Quill, esse episódio ela não foi tão utilizada, mas as cenas dela agarrando. As cenas dela foram as melhores, cara. As cenas dela foram as melhores. Quando ela fala lá, eu beijei o robô. Ah, agora você está me ouvindo? Cara, eu... Gente, continuo. Desculpa. Sabe o que seria muito legal de acontecer? Uma interação da Miss Quill com a River. Nossa senhora, cara, as duas trabalhando juntas. Por sabe, sei lá o que, gente, me dá qualquer motivo que eu aceito que a River vai estar ali. Sei lá, empurraram, abriram uma fenda e a River, sabe, caiu ali quando ela tava presa em Demon's Room. Sei lá, qualquer coisa. Ela caiu ali, ficou ali na correu rapidinho e depois ela volta lá pra ficar presa. Sei lá, gente. Se bem que deram reboot nisso também. Mas qualquer coisa. Qualquer coisinha que me explique a River Song e a Miss Quill trabalhando juntas. Isso seria fantástico. Eu acho a Miss Quill seria uma ótima companion para o Doctor. Para o Doctor do Capaldi. Ela seria... Seria. Puta de uma companion pro Capaldi e pro 12º. Pra personalidade do 12º. Gente, ia ser altas tretas na tarde. Ia ser muitas tretas. Altas tretas, gente. Cara, também. Mas sei lá, a gente sabe que isso é praticamente impossível, né? Ah, eles não... Eles não vão tirar ela de uma série pra botar em Doctor Who. Só se for cancelada, né? Talvez tenha essa possibilidade. Eles preferem sempre trabalhar com alguém que você não conheça, né? Que você esteja conhecendo ali desde o comecinho. A Dona foi uma exceção, mas o ideal é que sempre você conheça com... O público conheça a Companion junto, né? Mas... Ia ser muito legal ver ela de Companion. Quero ver mais de Miss... A gente espera que, assim como houve toda aquela interação em... Não é The End of Time, não, gente. Journey's End, que teve os spin-offs todos de Doctor Who ali fazendo aquele, né, aquela interação magnífica, Capitão Jack, o Yanto, sabe, todos ali, a Sarah Jane, as crianças, todo mundo ali fazendo aquela super interação. Então a gente espera que um dia possa ser feita a interação da Miss Quill com o Capaldi em Doctor Who. De alguma forma também. Moffat, por favor, se estiver escutando isso, providencia, tá? Antes de você sair. Ou o Chris também pode usar. Se é pra sonhar, eu queria ver a Miss Quill com o Doctor do John Hurt. Ai, vai ser difícil, desculpa. Se é pra sonhar, eu vou sonhar bem alto. Ia ter que ter muita viagem no tempo pra isso, cara. Mas todo mundo, eu sei que quando lançou Class, quando eles falaram que ia ter Class, todo mundo ficou, mas será que a Clara vai aparecer? Gente, sinto muito falar não. Que eu acho que não, sabe? A gente não, já queria. Foi, ela já falou, né, que não vai aparecer. Top, já por falou. Enquanto. A gente queria, mas não vai ter. Queria, todo mundo queria. Jenna Coleman, mozão. Mozão dos nossos corações. Crush eterno. A gente queria, mas não vai ter como colocar ela lá, visto que ela já tá na plaquinha de ex-professores, então já era. É, claro que nessa dança de Doctor Who, qualquer coisa pode acontecer. Menos né? Os Pond voltar, né, Moffat, na linha do tempo. Porque o Moffat fez questão de não trazer os Ponds mais na linha do tempo. Da puta. Desgramado. Olha... em tempos de The Walking Dead, o Moffat é o Negan. Fala de The Walking Dead. Não fala de coisa, porque você fala de série ruim nesse podcast. Olha! E por que você não gosta dessa podcast, cara? Não, tá, não vamos devagar. Então, é isso aí, gente. Esse episódio não teve muita coisa acontecendo, mas teremos review também. O final foi o discursinho do Ram, que salvou o dia, que daí o dragão puxou o professor para a fenda do tempo e aparentemente matou ele. Não sabemos o que vai acontecer, não sabemos se eles vão falar o que aconteceu. Bom, mas foi isso aí. O dragão não só puxou, o dragão ficou olhando. Ram, professor, umas duas vezes antes de correr. Não, cara, tá tudo errado. Ah, eu sei que eu vi esse episódio no final, eu tava quase chorando e não era por um motivo legal. Era chorando de tristeza. Que você já tá falhando. No segundo episódio já tá fazendo esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa barato até, no pior dos sentidos possíveis, mas fazer o quê, né? É isso aí, gente. Morte ao Ram. Vamos. Vamos às notas pra esse episódio, de 0 a 5. Pedro? 2. E porque o que aconteceu com a Miss Quill me interessou muito mais do que a trama principal do episódio. Cara, eu não vou ser tão cruel quanto o Pedro, né, mas eu vou dar 4 pro episódio. É, ele não foi perfeito, né, não foi tão legal quanto foi o primeiro episódio, mas... Eu vou dar 3, porque eu tava, igual eu falei, eu tava gostando muito do episódio, até a resolução dele. Aquilo lá foi de uma forma assim que fez, eu falo assim, eu até fiz assim na cadeira, tava tudo indo muito bem. O pote do dragão era bem legal, eles podiam ter desenvolvido, deixado o professor lá pra desenvolver um pouco mais esse plot dessa tatuagem do dragão na pele dele. É isso aí, cara, eu vou dar 3, porque eu esperava mais. Esse final desse episódio deu uma murchada. A gente espera que o próximo episódio dê aquela levantada novamente na série, né? Mas... a gente se vê na próxima semana comentando o terceiro episódio de Class. Então, é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido o nosso Wibbly Wobbly. Assistam Class, é bem legalzinho, dê uma chance. Só não assista se você tiver menos de 14 anos, porque eu não recomendo pra você. O próximo episódio de Class... E também não tá tendo Doctor Who, né, gente? Então vamos matar um pouquinho da vontade de ver alguma coisa do universo de Doctor Who. O próximo episódio é Night Visiting. Chama Night Visiting. Também vai ser dirigido pelo Ed Bazalgette. E o quarto episódio vai chamar Co-Owner of a Lonely Heart. Que vai ser dirigido pela Philippa Landgale. Então... pelo que a gente tá vendo, a gente tá supondo que o terceiro episódio vai ser sobre mais sobre a Tânia. E o quarto episódio, como o Pedro falou, vai ser mais sobre a April. E é isso aí, galera. Muito obrigada. A gente vai ficando por aqui. Pedro, muito obrigada. Semana que vem, se quiser colar aqui, pode colar aqui de novo pra gente falar. É só chamar. E quem quiser continuar lendo essas porcarias que eu falo, só seguir lá no Twitter... no arroba Henrique Costa. Vini, quer deixar seu Twitter pra nós e seus textos lá no universo? O Vini é o nosso MVP da temporada, o most valuable player da temporada. Uma bela contratação para o nosso time. Muito obrigado. Essa semana, até sábado, sai a review do episódio. A gente vai comentar mais um pouquinho sobre ele. Tá? Por favor, não fiquem com raiva de mim se eu falar alguma coisa muito absurda. Tá? Não, brincando, eu sempre tento manter as reviews mais imparcial possível, sempre tentando trazer o lado bom do episódio. A gente sabe que, pô, de vez em quando a gente tem que ver aí uns episódios em reconstrução, sabe? Que são difíceis de ver, mas a gente tenta trazer o lado bom desses episódios. Tá? E quem quiser também ficar vendo as besteiras que eu falo, tá? É arroba vinerod, vine com E no meio, tá? Vinerod, lá tem muito Doctor Who, tem bastante Pokémon, tá? E a gente se vê lá ou nas reviews do Universo Who, tá bom? Isso aí. Grande abraço. Eu sou a Jéssica Laís, você já me conhece dos outros podcasts. Estamos lá administrando o site do Universo Who. Não deixem de visitar universowho.org. até o fim do mês. E temos, a gente tem reviews da clássica, tem os episódios... Ah! Os links dos de muitos episódios que vocês estavam reclamando, que estavam fora do ar. Nosso querido amigo Felipe. Felipe, beijo. Ele... Valeuzão, Felipe. Valeu, Felipe. Ele consertou vários links quebrados. Então, se tu quiser baixar alguma coisa, vai lá e baixa. Se tiver quebrado ainda, você avisa a gente lá nos comentários, por favor. Mas não fiquem bravos, não fiquem cobrando por links também, porque a gente tem uma vida pessoal, pessoas. Não sei se vocês entendem isso. Mas, e o Felipe tá super, atormentado por causa da faculdade, final de ano da faculdade, mas ele conseguiu fazer mágica com os links lá da série. Então lá pra vocês assistirem gratuitamente. E sigam a gente no Twitter, sigam a gente no Twitter, a gente tá de Twitter novo, @universo_ru. Segue a gente lá, a gente tá sempre comentando, postando as notícias, a gente vai falar muito de Class. E pra quem quiser me seguir no Twitter, falamos de séries da Netflix, falamos de coisas aleatórias. Gilmore Girls. Falamos de Gilmore Girls bastante, estamos em maratona Gilmore Girls. Estamos lá, @jessica_laiz com S. Quem quiser seguir, falar de série com a gente, falar de Doctor Who, falar de Class, tamo aí. E semana que vem tamo aí de novo, falando sobre o terceiro episódio de Class. Muito obrigado por se você chegou até o final e abraço. Abraço. Falou.